Vamos lá. Me sinto melhor até após falar da família real. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais imigrante de toda a internet brasileira. Dessa vez estamos nos estúdios Tinetitá, mais uma vez esse ano trocando de localização. Desculpem pelo eco, talvez, que esteja rolando no áudio, mas o estúdio ainda não foi tratado acusticamente. Nem será. É um estúdio minimalista. Né? Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chalsard, na ponta da mesa. Boa noite. O André Barcelos. Oi, Thiago. E o Vitor Viana. Olá. Essa semana, ou nesse programa, nós vamos falar sobre o filme Z, A Cidade Perdida, de James Gray, um dos diretores que a gente mais curte por aqui. A gente já fez um programa sobre Amantes, filme dele... 2008. Provavelmente o nosso filme preferido. É, sim. A gente fez esse programa do Amantes na despedida do Marlon, que prometeu mandar uma mensagem sobre Z, A Cidade Perdida, e vacilou. Esse é pra ti, Marlon. Seu vacilão. É. Mas o que é Z, A Cidade Perdida? Ele é um filme histórico, ele acompanha o Pierce... Como que é o seu nome? Percy Fawcett. Ele é um soldado irlandês. No começo do século XX. Ele tem aspirações de subir na carreira militar, mas é meio difícil porque o pai dele fez algumas coisas que eu não lembro muito bem. Não fica bem claro. Não fica muito bem claro. Diz que, pai, que ele bebia e jogava e perdeu a honra da família por conta disso. E aí surge essa oportunidade, uma companhia de... Como que é o nome? A Royal Geographic. Sociedade Geográfica Real. De vir para a América do Sul e... Fazer os mapas da fronteira entre a Bolívia e o Brasil, né? Definir... Antes que haja um conflito entre a Bolívia e o Brasil por causa da fronteira, um árbitro neutro, que seria a Inglaterra, né? Vir e definir as fronteiras para a gente. Nisso, ele decide aceitar essa empreitada, que acaba virando uma aventura, porque tem uma certa... presença da civilização na região, mas ele logo vai para a selva para fazer as coisas e tem que encarar os perigos da selva e índios e coisa e tal. Flecha sendo atirada neles, várias paradas assim. Alguns morrendo no meio do caminho por doença. E o Percy, né? Percy. Ele meio que ainda resiste à doença, ele é bem um herói, basicamente, um cara bem resiliente. Meio que no final da missão dele, ele acaba descobrindo potes ou cerâmica que dão um vestígio de que havia uma civilização muito antiga dos índios do lugar. Escondida no meio da Amazônia. Mas ele acaba voltando para a Inglaterra antes de conseguir ver isso e aí ele... Reencontro da família, em que ele está muito tempo afastado, que é a esposa dele e um filho que nasceu quando ele estava fora. Ele meio que só tem tempo de engravidar a mulher de volta. Propõe uma nova expedição para justamente encontrar essa cidade perdida que ele chama de Z, ou Zed, que é como os ingleses chamam Z. E ele volta, dessa vez com outros companheiros... Tem um mala que fez uma expedição para a Antártica que resolve ir junto, mas ele não... É o Murray, né? Que é um cara que tem uma certa, assim... É uma figura pública, assim, né? Um cara meio importante socialmente, assim, né? E rico. Ele volta para a Amazônia. Dessa vez, trava um contato mais próximo com os índios. Eles ficam uma noite numa tribo, né? Canibal, inclusive, e aí eles lidam com isso. Mas eles chegam muito perto do ponto anterior em que eles visitaram, só que por conta das merdas que o Murray faz, eles têm que desistir. Eles não conseguem avançar e eles acabam tendo que voltar, porque os mantimentos acabam, etc. Ele volta para a Inglaterra e nisso explode a Primeira Guerra Mundial. Ele acaba indo para a guerra, um dos companheiros fiéis Manley. Dele, o Manley, o outro sendo o Costin, que era interpretado pelo Robert Pattinson. É um personagem bem interessante também, mas não tem muito o que falar na sinopse dele. Na guerra, o Percy acaba sendo ferido e fica cego por um tempo. Parece que as chances, as esperanças dele de voltar para a Amazônia e finalmente encontrar Z estão acabadas. Ele passa um bom tempo de recuperação, ele acaba se recuperando. Nesse meio tempo, o filho mais velho dele, que a princípio parecia bastante confrontar ele por ele não ficar em casa, né? Abandonar a família, cria um espírito aventureiro, encoraja ele, o Percy, agora que está com a visão de volta, voltar para a Amazônia e procurar. Eles voltam. Eles são sequestrados por uma tribo indígena e a tribo, um dos chefes da tribo fala que precisa dar um lar para o espírito desse cara que não é nem cristão nem índio, né? Que está no meio das duas coisas. E aí a gente vê um ritual e provavelmente eles morreram, assim, né? Sim. Mas a mulher mantém uma esperança de que eles ainda estejam vivos. Assim. Sim. E rola um lance de um relógio, né? Uma bússola. Uma bússola. Que ele mostra para um cara e diz que se ele encontrar Z, ele vai mandar para o cara. Sim. E aí essa bússola volta, né? Volta para a mão da mulher. Só que ela não sabe. Assim, é interessante comentar que esse filme é baseado num cara de verdade, Percy existiu, e ele tinha essa busca dele. E ele realmente... Ele fez 8 expedições para a Amazônia. No filme, eles condensam para 3. E acontece isso. Ele volta... A última, ele volta com o filho e nunca houve notícias dele. Provavelmente esse negócio da tribo e das coisas é uma... Uma suposição, né? Suposição, uma criação do próprio James Gray. Eu não sei se ele roteirizou o filme. Roteirizou. Mas e é baseado num livro que é uma reportagem... Que por si foi baseada numa reportagem do The New Yorker, se eu não me engano. A primeira coisa é que esse é um filme do James Gray, que é um diretor muito caro pra gente. Bom sentido, né? No bom sentido. E a gente tem que avaliar... A gente acaba por conhecer muito a carreira dele, avaliando de uma maneira mais global como que esse filme entra, como sendo mais um filme dele, assim, né? Antes desse filme ele tinha feito A Imigrante, que foi um filme que não fez tanto sucesso. Com a Marion Cotillard, é um filme de época, assim como esse filme, e esses dois filmes sendo os dois únicos filmes de época dele. E tanto A Imigrante quanto esse filme agora representam uma mudança significativa na carreira dele, assim, em termos de tema, de abordagem. O fato de serem filmes históricos, não serem... Esse aqui não é em Nova York, é na Inglaterra, né? O Imigrante ainda é. O Imigrante ainda é em Nova York, apesar de tudo. Na Inglaterra e na América do Sul, né? E ele também tinha uma abordagem geralmente focada em filme policial, de alguma forma. Era uma releitura do gênero policial que ele fazia. Não era necessariamente um filme policial, mas tinha elementos de policial nas tramas... Os três primeiros filmes, menos o Amantes. Esse acho mais distante ainda, porque a coisa da imigrante ainda é um tema bem forte nos outros, né? Eram filmes é um pouco de como imigrantes, se ele tivesse, né? É como se ele estivesse indo para o passado dos personagens que ele já tratou. Sim, assim, porque, né? Sei lá, no Amantes são judeus, né? Tem... Meio, não sei, mas judeus de uma região mais específica. Sim. No Donos da Noite são russos, né? Enfim. Mas sempre é judeu russo. É sempre lugares um pouco... Pessoas um pouco fora do seu lugar. E ainda muito específico, além de ser em Nova York, é num bairro específico, que é o bairro onde ele viveu, que é Brighton Beach. Então, boa parte dos filmes se passam ali. Né? Ele fazia muito filme no quintal e agora ele foi para a Amazônia fazer um filme. Eu acho que... Tem coisas legais no filme. Eu acho que é corajoso ele estar fazendo uma coisa diferente do que ele faz. Mas o filme tem problemas muito sérios de feitura mesmo. Assim, parece um filme, assim, para dar um veredito bem direto, com problemas de montagem por ser muito resumido. É um filme feito a toque de caixa, assim, né? Sim. Eu não tenho... acho que tirando a parte da guerra, que é uma parte que eu gostei, assim, eu nunca consigo entrar muito no que está acontecendo na cena. As coisas passam muito rápidas e de maneira muito resumida. Uhum. E eu queria saber se vocês sentiram a mesma coisa, assim, ou se tem uma opinião diferente com relação a isso. Em partes, eu responderia. Bom, eu gostei do filme, assim, já dizendo também mais claramente, gostei, dá para dizer até que bastante, mas eu também reconheço alguns problemas. É engraçado, porque o filme tem 2 horas e meia, quase. Sim. E eu também sinto que ele é... Assim, ele deveria ser mais longo, eu deveria, acho. Assim, tem coisas que... Isso eu acho um dos problemas do filme mesmo. Tem coisas que passam... É que, apesar de serem 2 horas e meia, são 20 anos na vida de um personagem. Sim, né? Então, sim, é um arco muito longo. Sim. Assim, né? E da vida do personagem e de uma certa vida histórica também. Também. Que acho que é um elemento também forte no filme. Assim. Ou talvez não forte, mas que está ali por baixo sempre. Né? Como esse exemplo de Machu Picchu sendo descoberto, das coisas sendo descobertas. De, sei lá, não saber exatamente o que, que era uma guerra gigante, assim, sim, como foi a Primeira Guerra Mundial. Mas o que tu gosta no filme, por exemplo? Cara, eu gosto de várias coisas, assim, mas... Não sei, eu acho que tem coisas muito fodas de como ele filma mesmo, assim, de... Sei lá, tem um plano que eu acho... Há uma sequência de planos que eu acho foda, e é engraçado, porque é uma coisa rápida... Mas que ali está resolvida em, sei lá, 3 planos, que é antes dele partir para a primeira expedição, assim, quando... Não sei se vocês vão lembrar dessa sequência, que ele está meio que vendo o filho recém-nascido num berço, ele antes tem um plano de uma maleta... Mas tem uma sombra negra indo para o berço, sim, do filho. Assim, sim, está, né? Tudo muito escuro, parece uma pintura, assim. Isso é uma das coisas que eu gosto. Sim. Tem esses momentos que parecem pinturas... De um jeito muito foda. Essa luz meio claro escuro, assim. Sim. Ele, tipo... E aí tá, daí tem o plano da mala, o plano do filho com a sombra, e aí depois tem um plano do casal meio que se beijando com um zoom, assim. Cara, eu acho aquilo lindo, assim. Sim. E é tipo... Tá, isso são 10 segundos do filme, sim, né? Mas eu acho que ele tem esse tipo de coisa, uhum, que em alguns momentos, assim... É forte. Eu acho que... É uma das coisas, mas a gente pode continuar. Parece um pouco por aí, assim, também, o que eu sinto do filme, assim. Tem alguns momentos em que eu vejo um filme, assim, né? A coisa de fazer a comparação com os outros eu acho muito boa, na real. Eu só me toquei disso agora, assim, de que esse é o único filme do James Gray que é um herói, assim, tipo... Um herói positivo. Um herói positivo, assim, né? Não, porque uma pessoa deslocada, né? O Little Odessa... Os 3 primeiros filmes são problemas familiares, né? Assim, tem a trama policial, mas são problemas familiares, assim. E o Amantes é um romance também que tem uma carga familiar, assim. Esse, a Imigrante é um filme que eu sou mais distante, assim. Mas esse também tem a carga familiar, só que a estrutura do filme é principalmente essa trajetória do personagem, né? A viagem e essa busca por essa cidade, assim. Mas acho que uma coisa que muda e que é muito importante é que antes os filmes do James Gray eram no ponto de vista do filho. E o filho, tendo um irmão, um conflito com o irmão ou um conflito com os pais, principalmente. E agora o protagonista é o pai. É como se ele estivesse vivendo uma outra realidade, assim. Sim. Ele virou um pai de família e agora está preocupado com outras coisas, assim, sabe? Sim. E ao mesmo tempo é um filho sobre apesar de ele provavelmente ser um pai de família faz tempo, né? É, mais ou menos. Mas ao mesmo tempo, contrapondo um pouco o que vocês dois falaram, ele ainda é um cara meio maldito, porque o nome dele é meio que... É sujo. Sim. Ele tem um nome, sim, sujo, assim, que e é o nome do pai. Com o pai. Mas isso é muito pequeno comparado, sim, com o conflito gerado, sim, nos outros filmes. Mas isso é muito importante para o que move ele no começo, principalmente, assim, sim, né? Sim. Mas eu acho que uma coisa que se mantém, assim, com relação aos outros filmes, isso é o James Gray, assim, eu acho que é a coisa de... Tudo bem, tu tem ali uma dimensão social, assim, tu tem uma dimensão de tá contando o que foi um certo período de história e tal. Tem planos que ele tenta fazer isso. Eu penso, por exemplo, no, naquele plano da festa em que é uma câmera que se distancia e começa uma dança, assim. Ali tu consegue ver uma sociedade, né? Sim. Assim, é, sei lá, parece John Ford, assim, às vezes. E... Mas a coisa de se concentrar no personagem, assim, né? É o drama do personagem, principalmente, assim. Isso se mantém, né, na filmografia. Você falou que tem... Os filmes têm esse negócio da família sempre muito presente e tem nesse filme. E a forma como eu acho que tem nesse filme é um pouco... Indica um pouco o que eu não gostei do filme, que é um pouco desse negócio dele ser um pouco resumido. Uhum. Tipo... É, isso é um problema. É impactante quando você parar pra pensar esse cara sair pra viajar anos e ficar distante da esposa e dos filhos. E eu queria ter uma maior... Um peso ênfase do tempo, nisso, sim. Né? Tipo, a mulher, uma hora, a esposa dele, que é a Nina, né? Ela quer ir com ele, mas não... A época não permite, basicamente, o negócio. E uma coisa que também meio que não me faz ver muito sentido ou peso nessa relação familiar dele de abandono, eu não tenho muito claro... Da onde ele tira o objetivo dele da expedição? Não, isso tá bem explicado. Ele sim, tá explicado, mas não é forte o suficiente para me convencer. Pode ser, é meio abstrato, né? Uhum. Jogado numa fala, assim, que sim. Ele é tanto um major sem condecorações, o que faz dele uma pessoa Não, sem isso, destaque. A princípio, sim. Mas tu diz pra ele querer insistir depois. Pra ele querer insistir em encontrar essa cidade, essa sim. civilização. O fato em defender os índios, sim. Essas coisas, eu tudo acho... nobre, mas eu não vejo de onde veio isso, sabe? Então, pra mim é mais pelo... Isso tem a ver com a relação com a época também, eu acho. Uhum. Assim, uma das coisas que tá nisso. É meio que o encanto dele, tipo, chegar depois de toda daquela dureza que é a primeira viagem, chegar na nascente. E aí ali começa uma coisa que eu gosto no filme também, que é um pouco como o fantástico vai entrando nesse mundo histórico, assim, nessa coisa mais realista também que tem no filme. Uhum. Mas eu fico com a impressão, eu concordo com o Thiago nesse sentido, porque parece fraco, porque os indícios não são brilhantes, assim, é só umas cerâmicas e é uma pantera que aparece... para distanciar ele, assim. Como é que isso é o indício de que tinha uma coisa um pouco mais primordial? Mas mesmo que fosse, por que ele se importa tanto, sabe? Ah, não. Eu acho que isso tem a ver com a época, assim. Isso tem a ver com um instinto civilizatório, pesquisador, de ele ser um militar, mas ao mesmo tempo ter tido uma formação geográfica, assim, né? Mas eu acho as motivações do personagem tanto esquemáticas, assim, né? O filme, ele te dá claramente, assim, em diálogo mesmo, né? Uh-huh. A coisa dele tá preocupado com a posição dele, ele tá envelhecendo, ele não tem uma condecoração e tal. Né? Isso é jogado pelo filme através de diálogo, assim, eu acho meio esquemático às vezes. Eu acho que é tudo jogo... por conta do resumo, a coisa do resumo, justamente assim. Desde o início, assim, as coisas passam extremamente rápidas. Passa. E isso acaba pecando pra mim bastante nos diálogos. Os diálogos são muito expositivos. Tem algum um ou outro, assim, tem umas coisas bem legais dele com a esposa que são bonitos e falam mais sobre a personalidade deles e tal. Mas, em geral, é tipo... Isso aconteceu, isso vai acontecer, né? Por outro lado, nesse esquematismo que tem, ele quer a condecoração, ele não tem. Daí ele é chamado para fazer essa expedição. Daí tem a primeira partida, assim. Daí tem a relação dele... A esposa tem uma transformação, né, nesse tempo, assim, eu acho interessante. Uhum. Que é, ela aceita a partida porque ela acha que isso vai ser importante e tal. Ela apoia ele. Quando ele volta, a segunda partida, ela quer ir junto. Uhum. E daí eles brigam. E daí, quando ele volta da segunda, tem a guerra. Ela já não tem uma briga, é com o filho, né? Uhum. E na terceira vez que é pra ir com o filho, daí ela já... mulher que ficou, assim, né? Eu acho muito foda a personagem dela. E a última cena dela é a mulher que ficou. Né? A última... Não, isso eu queria deixar pro final, até, porque pra mim é o filme inteiro ali, assim. Esse último plano é muito foda, né? Esse último plano... Eu acho que uma outra coisa que é importante frisar é uma questão temática de que ocorre um distanciamento do espectador de hoje com relação ao tema do filme, porque é uma sociedade ainda crente da civilização, crente que a civilização pode se expandir, que vai dar certo e que a gente deve buscar preencher os pontos escuros que existem no planeta ainda, assim, né? Uhum. E tentar mapear isso e tentar uhum. reconhecer o que tem de civilização que não seja nossa e tudo mais. E em que grande parte não aceita que civilizações primitivas são tão interessantes ou importantes quanto a civilização ocidental. Ele faz um esforço, como isso que tu falou, de uhum. tentar localizar o espectador em que ponto está a discussão no século XIX e XX, mas ainda assim... Por exemplo, a mulher é uma proto-feminista, assim, né? Então, uhum. fica essa tensão de que ela deveria, talvez, ter um espaço maior e acaba não tendo. Uhum. E eu acho que... Não sei se vocês sentiram isso, mas... Tem um pouco de choque entre a nossa expectativa como espectador hoje uhum. e o que o filme sim. mostra como narrativa. Eu achei assim. Que ela iria junto na ver na hora que ela quer ir, assim. Sim. E ela não vai porque, sei lá, ele acaba sendo é muito duro absurdo, nesse sentido, é. Né? Tipo, e aí é o que não. distancia mais que o Thiago falou de é. O que é esse desejo civilizatório que o protagonista tem para querer voltar duas, três vezes para a selva, para quando tem a vidente... O sonho dele é o mato, é a selva. Mas aí então... esse outro ponto alto do filme, eu acho, assim, né? Essa visão onírica, assim, é muito bem montada. Sim, assim, sim, é muito sim. bem montada. Mas eu só queria colocar que, assim, eu acho que o desejo dele não é exatamente o desejo civilizatório. Eu acho que ele... É, mas não é assim de impor a coisa dele. Não é colonial. É, ele mas quer é descobrir que sim. tem uma coisa ele avançada. Ele é um colonialista ali, esclarecido, né? digamos. Esse é um ponto que me deixa... E eu acho que o filme coloca um pouco essas coisas em questão. Tá? É. Não, pode... Até porque a expedição final dele é um pouco... ganha força porque uns americanos foram lá com armas, né? Com tem um contraponto ao modo americano de fazer a expedição, sim. que é muito mais pesado e militarizado, com o modo mais low profile dele e mais ligado ao sim. contato com a ele já tem uma coisa meio pré-etnográfica ali, né? De, tipo, de respeitar a cultura dos índios, de tipo, chegar na tribo canibal e aí tem o cara lá que, tipo, porra, não vou participar desse canibalismo. Eles falam, não, mas eles estão fazendo isso por causa disso. Tipo, ele tenta entrar um pouco no lado dos índios, né? Sim. É bem interessante. Nesse sentido, eu acho que, voltando à questão da civilização, o que é a civilização para esse personagem, é que eu acho, ele meio, me parece que ele usa o trunfo de fazer uma descoberta para a civilização, e ele, eu acho que ele se importa, porque ele fala, né, até para a esposa, para Nina, que ele quer derrubar, sei lá, as convicções limitadas das pessoas. Ele... Isso está em jogo, mas me parece que ele muito mais usa a coisa de sei lá, conseguir um meio de ir, a coisa dele é muito mais a aventura do que, não sei, um projeto civilizacional, assim, né? Eu não digo... Não botaria tanta ênfase no que tu tá chamando de projeto civilizacional, mas não é necessariamente pela aventura também, acho. Ele ficou aficionado em descobrir aquela coisa, assim, sabe? E vai ser bom para a civilização, mas ele ficou obcecado pela selva e acaba virando uma maldição para ele no filme, porque isso vai destruindo a vida dele, de certa forma, assim, né? Hoje em dia, a gente tem uma visão muito crítica a respeito do que foi a empresa civilizacional do final do século XIX, começo do século XX, o que aconteceu na África, o que aconteceu na América do Sul. O próprio filme faz referência aos conquistadores do século XVI como uma tragédia de eles terem morrido lá no meio e terem matado vários índios e tudo mais. E, sei lá, a referência maior que eu tenho a respeito do que é o projeto civilizacional é o Coração nas Trevas, do Conrad. Pois é. Eu pensei muito nesse livro enquanto o filme passava, porque o filme parece uma visão mais positiva do projeto civilizacional do que a visão crítica que o Conrad tem, onde a África estava sendo explorada totalmente E era uma visão do inferno que um cara chegava no coração das trevas para entender o que estava acontecendo lá. Assim. Uhum. Aqui há uma visão um pouco mais positiva disso, a de quem quer descobrir Sim. como algo iluminado, algo de trazer luz para algo que ainda não existe na superfície. Assim, né? Sim, mas o que eu acho interessante é que também tem um contraponto, assim, de, sei lá, os índios estão em guerra ali, sabe? Sim. Os índios também não são vistos daquele jeito, tipo, super amistosos, ou o contrário, eles não são também selvagens, assim. Sim. O cara faz questão de dizer isso, né? E ao mesmo tempo, sei lá, eles estão se matando ali, tem um lado, tipo, um lado duro que está por trás, né? Eu acho que isso é uma coisa legal do filme, realmente, porque seria uma questão meio difícil de abordar, né? Como é que tu caracteriza os índios, assim, e ele... Acho que ele lida bem com isso, mostrando toda a ambiguidade que tem no que não é o civilizado. Assim, né? Uhum. Uma coisa que a gente não falou na sinopse, que eu vou destacar agora, é a Fazenda Jacobina. Ah, sim. Que é esse lugar que é meio que uma quase cidade. No meio da selva. No meio da selva, que é uma fazenda de borracha. Borracha. Que é basicamente uma fazenda de borracha, não é uma fazenda propriamente dita, mas sim um lugar onde eles extraem borracha das seringueiras. Uhum. E ali há um resquício de civilização, né? Assim, uma tentativa. Uma tentativa de civilização. Quando eles chegam. Tem uma ópera, né? Eles chegam, tem uma ópera sendo cantada num palco amazônico improvisado. Que é um momento, assim. Pra mim, assistindo, foi quase David Lynch, assim, tipo, eles estão no meio da selva e começa esse negócio e eles estão alucinando de malária, o que que tá acontecendo nessa porra. E aí um porra. Anão começa a falar com ele. É, sim. Isso é e bem aí, português. E aí aos poucos você entende, assim, ah, não, tá. Nossa, tem um teatro aqui no meio da selva. Eu lembrei muito do, sei lá, do Fitzcarraldo. E em outras Aguirre cenas também. Do Aguirre também. Nas cenas eu ia do falar Rio. Disso. Mas tu falou do No Coração das Trevas. Pra mim, eu lembrava sempre do Apocalipse Now, assim, né? Também. Sim, né? Mas tá, acho que tem três filmes que realmente são muito importantes pra esse filme. É o Fitzcarraldo e o Aguirre, do Herzog. E o Apocalipse Now / livro Coração nas Trevas, assim, Coração das Trevas. Sim. Um outro filme que eu me lembrei, que eu acho que ele entra um pouco de tráfico no filme, é o Leopardo. Vocês não lembraram disso? Não vi também. Eu não vi. Do Luchino Visconti, né? Luchino Visconti. Eu nunca vi. A coisa da cena do baile é muito Leopardo. E aí tem o personagem, que é o Franco Nero que faz, que é o cara da Fazenda Jacobina. Ele fala, eu quero que você mude todas as coisas para que nada mude de verdade. Uhum. Isso é tipo a frase clássica do Leopardo, assim, quando tá acontecendo a Revolução Italiana lá, que aí tem uma trama envolvendo a família, uma família aristocrática, o cara fala assim, as coisas precisam mudar para que nada mude, assim. Uhum. Então, sinto que tem um leopardinho de fundo ali também. Assim. Tem a panterinha também. Tem a panterinha. E aí tem o Aguirre, um pouco como um eco do que os conquistadores fizeram, né? E o que é desbravar a Amazônia, ter que lidar com índios, e assim, enlouquecer. Sim. Enlouquecer. Sim, o Aguirre é bem forte, né? É. Apesar que o Fawcett nunca parece muito louco, assim. Não, né? Mas os companheiros dele dão umas sofridas ali, umas deliradas. Assim, rola as flechadas, né? Às vezes parece que ele é muito herói, assim. Que vocês falaram dele ser um herói positivo. Ele tem um pouco o lado negro da família. Mas ele é muito herói, assim. Ele é muito bonzão, sim, assim. Sim. Mas eu acho que existe um contraponto a isso no filme. Que é, ele é o herói que é o pai. E aí, sendo o herói pai que tem que fazer as coisas, ele acaba tendo que negligenciar outras. E aí ele gera todo esse conflito que ele teve com os filhos, em especial com o Jack, assim. Uhum. Ele vira a figura castradora, negligente, que isso se resolve depois no filme, mas é o lado que obscuro resolve do herói levando também. Levando o filho pra morte, né? É. Querendo ou não. Sim. É, também. Que é a sombra dele entrando no berço lá, assim. Que aí também distancia um pouco, talvez, do Apocalipse Now e do Coração das Trevas, né? Essa loucura que acontece no meio da selva não tá tão presente. Não acontece, ele é um herói mais linear nesse sentido, sem dúvida. Ah, então, voltando um pouco para aquilo que eu falei do Fantástico entrando ali na história, né? Isso está, obviamente, na cena final e tal, que eles talvez estejam meio entorpecidos, mas eu acho que isso acaba entrando também como uma motivação adicional para ele, para ele querer voltar para lá, porque eles estão passando fome e quando eles encontram a nascente do rio, começa a tocar aquela música e aí aparece um javali e eles não passam mais fome, assim, é tipo, é o que está ali por trás, é o que está atraindo, aquela coisa que surge assim como, como um milagre ali, né, como o que está escondido ali naquela selva, né. Mas eu acho que, assim, a gente tinha falado que ele é bem diferente do Coração das Trevas, né? Mas acho que, na verdade, ele enlouquece um pouco. Isso não fica tão marcado no filme, mas o fato de ele estar aceitando a morte do jeito que ele aceita é porque ele já está numa dimensão um pouco fora, assim, sabe? Ele, a experiência que ele criou com a selva e com os índios... O que, que é loucura? Não sei, né? É uma coisa meio complicada de definir, mas ele já não está tendo necessariamente um comportamento tão normal ali, assim, né? A coisa de que... Vou saltar, assim, porque até o teu assunto talvez fosse mais interessante, mas uma coisa que me incomoda é isso de que a gente está aceitando de que eles estão morrendo, assim. Mas a coisa de o relógio chegar até a Nina depois de muito tempo e vir com essa inscrição é um sinal... Parece que não, que eles não morreram. Sim. Assim. Isso eu fiquei curioso para saber... Isso é a minha impressão no fim do filme, assim. Para saber o que, que isso tem como dado real, assim. É, eu acho que fica aberto só. Acho que tem isso, assim. Mas sabendo que ele foi baseado num livro e tal... Até, e tem a coisa de ter o jogo com a última fala, quando ele entrega... Não é um relógio, é uma bússola, né? Quando ele entrega a bússola pro cara, ele fala... Em caso de eu não querer voltar, né? Sim. Como se eles tivessem querido ficar assim. Sim. Enfim, não. Bom, o último plano deles atravessando, porque eles estão levando eles para um rio, né? E daí do rio tem uma panorâmica para cima, assim, e daí tá saindo uma fumaça. Parece que eles estão, sei lá, poderia ser, né? Tão sendo queimados, enfim, né? Saindo da terra, assim, mas a coisa da bússola eu acho bem significativa, assim, de que se eles não morreram. Mas ao mesmo tempo acho que serve como um modo de manter esse idealismo que ele tem a respeito da selva, né? Uhum. É quase como chegar num céu, assim, de certa forma. Cria uma fumaça? A fumaça, sim, assim, é, sim. Do tipo, tu meio que desaparecer na névoa, assim. De tu nem ter morrido, nem ter voltado, né? Tu abstraiu, de certa forma, assim, né? Sim. Tu entra na coisa. É o jeito de mostrar os limites do idealismo que ele tinha com relação a essa busca dele, assim, né? E é engraçado porque daí eu acho que uma coisa que eu senti que o filme coloca é que, sei lá, essa coisa da civilização também... ela vai sendo colocada de outra maneira, que é a civilização já está ali quando ele descobre que os índios caçam jogando uma coisa na água para os índios, pros peixes ficarem entorpecidos. Eles não precisam matar todos. Tipo, já está na coisa de a gente não sabe nada sobre isso aqui, na verdade. Sim, os habitantes daqui sabem muita coisa e é por isso que eles sabem viver. Sim, então, eu acho que o filme faz esse movimento também, de alguma forma, né? Mas é bem sutil, eu acho. É, eu acho também. Mas até a coisa da plantação organizada ficou, também. É, sim. Mas para mim ficou visível, assim. Isso eu achei massa. Eu acho que é interessante, voltando à coisa deles sumirem na mata, assim, né? De ser a descoberta e quando eles descobrem, eles somem, assim, né? Uhum. Esse movimento é muito foda, assim, num filme que a gente talvez está falando que é um filme de um herói positivo, um herói que, sei lá, que trabalha por um movimento civilizatório e quando ele faz a descoberta, ele some, assim, né? Mas é porque tem a ver com o desejo dele, dessa Amazônia ideal, assim. Não, ele nunca vai alcançar... Ele nunca vai trazer uma coisa realmente maravilhosa para a civilização. Sim, assim. Não, mas eu acho muito interessante o filme... Assim, desviando do que talvez fosse um filme de herói, dele trazendo um conhecimento para a civilização, assim. Sim. O herói da civilização, ele não é o herói da civilização. Ele some no fim do filme. Assim. Sim. Isso eu acho foda, assim. Sim. Acho muito bom. E talvez trazendo a discussão sobre civilização e tal, positivo, negativo, sei lá. O James Gray fazer um filme desse em que o herói no fim do filme some, assim, hoje, né, o herói fala: a gente colocou tanto fogo, a gente incendiou a terra, a gente tem que encontrar um caminho de apagar um incêndio outro, assim. Não, a gente tem que encontrar um outro lugar. Na hora da guerra ele fala, sim, isso. E daí o fim do filme ser o herói sumir, eu acho absurdo, assim. Sim. O que é engraçado, porque a gente, sei lá, eu tenho a impressão de que talvez seja não o pior filme dele, mas comparado com o Amantes, eu acho que... Eu tenho a impressão, assim, que realmente é audacioso, mas tem problemas de ritmo ao longo do filme, problemas de conteúdo condensado, ou talvez não conseguir lidar com tudo. Eu quero ver uma versão de 4 horas dessa porra, assim, pra poder... E isso me faz pensar no filme que eu tenho... Não trata mais ou menos da mesma época, mas é de um assunto parecido e também um pouco mais moderno, não chega a ser um Herzog da época, o Apocalipse Now, que é o Novo Mundo. Uhum. Que também é isso, é tipo civilização chegando na América, mas o Malick parece que dá tempo para as coisas acontecerem, uhum, para você entrar no lugar, para você entender como que as pessoas interagem com os índios. Sim. Que é... Isso é o que acaba faltando nesse filme. Pocahontas, que é uma história de 50 páginas, em 2 horas, 3 horas. É tipo gostoso. James Gray conta uma história de 500 páginas em 2 horas. Né? É. Aí fica um pouco mais complicado. Sim. O outro filme que eu lembrei também, enquanto eu assistia... É engraçado, é um filme que chama Paralelo 10, acho que vocês não devem ter assistido. Eu cheguei a assistir aqui no cinema também. É do Silvio Darin. Uhum. É um filme, é um documentário sobre um etnógrafo e alguém da FUNAI que eles meio que precisam fazer algum tipo de contato, não lembro por quê, com os chamado índio bravo, né? Que são os índios isolados, assim, os índios que não têm nenhum contato com o homem branco, assim. E que são agressivos, normalmente? Sim, normalmente. Por isso índio bravo? É, sim. Até a própria coisa da flechada, assim, as cenas de flechada no filme, de você tá vindo aquelas flechas vindo, porque rola uma cena de flechada nesse filme. Mas é um documentário. E é um documentário, assim, que é uma cena bem interessante também. E mas o engraçado, porque o que eu senti presente é que em alguns momentos dava a sensação de que talvez o James Gray tenha visto filmes desse tipo, assim. Uhum. E não é, eu não acho tão absurdo, porque eu acho que ele é bem cinéfilo e tal. Talvez, sim, ele tenha visto alguns filmes. E é uma coisa que me fez valorizar um pouco como eu consegui sentir essa presença mútua, assim, desse tipo de filme, um documentário etnográfico brasileiro no filme de aventura, sim, do James Gray, assim, né? Acho que dá pra dizer um pouco que o James Gray é meio como protagonista, ele não é nem cristão nem índio, assim, né? Porque, tipo, ele não faz um filme de aventura exatamente, mas também não, sim, faz um filme etnográfico, assim, né? Sim, sim. Ele tá ali no meio do caminho de algumas, sim, coisas, né? Eu quero saber agora, e aí, dentro da filmografia do James Gray, vocês colocam esse filme em que lugar? Porra. Sendo bem civilizador. Cara, então, dentre os que eu assisti, que não foram muitos, é o pior. Mas eu assisti outros dois, não lembro muito bem do quarto que eu vi. E um talvez seja o melhor, né? Que é o Amantes. Então, eu já ouvi tu e o Marlon falando que preferem esse ao Imigrante. Assim, eu não sei, realmente. Eu acho que a Imigrante ainda talvez está até um pouco mais próximo dos outros. É um universo um pouco menor, assim, né? Sim. Acho que algumas relações entre mas personagens tem problemas ali tem de mais resumo também o Imigrante. Sim, sim. Mas eu tenho a impressão de que o James Gray talvez filme melhor em ambientes fechados. Assim, eu acho que ele tem uma coisa do enclausuramento que é interessante, assim, uh-huh, pra ele. Até nesse filme também, né? Nesse filme também, porque é uma mata, assim, né? Mas as cenas fechadas, assim, apesar de elas normalmente estarem dando conta de um diálogo, dessa coisa expositiva, como o Thiago colocou, elas são bonitas, assim, pelo menos, né? Sim. Elas têm uma luz bem foda, e eu acho que também dá conta desse imaginário da época, assim, né? Não sei se vocês sentiram, mas às vezes para mim até olhar a cor do cabelo dos personagens me parece que eu estou olhando uma fotografia do começo do século XX, assim. Essa luz, essa isso eu não sei, eu notei isso. Eu fiquei às vezes com uma impressão um pouco de filme clássico, assim, sabe? Também, de... Tipo, tem aquela cena em que o filho e ele vão fazer a expedição e saem de casa. E aí tem a ceninha do caminhão? A ceninha do caminhão, assim. E aí a menininha correndo atrás. Aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali é tipo John Ford, assim, sim, cara. Sim, sim. É lindo. É John Ford atravessado por Lumière, assim, né? Sim, é lindo demais aquilo, assim. Ali é um dos planos do filme. É. Sim, sei lá. E é uma coisa pequena, na verdade. Assim. É. Na cena da caçada, no começo, aqueles cavalos caindo, assim, as pessoas... Pra mim, é o jeito deles dizer. As pessoas morriam muito de acidente de cavalo nessa época. E é tipo meio segundo de filme, assim, mas... Pra mim, do jeito como é filmado, diz muita coisa, assim, sim. É engraçado, tipo... Bom, essa foi a nossa conversa sobre... Não, mas porra, não, calma aí, velho. Tem uma coisa... Tu vai ter que cortar depois. Já deu 50 minutos, mas calma aí. Não, mas tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho importante, que tem relação com a filmografia do James Gray, que é um pouco a coisa do destino. A gente nem falou essa palavra hoje, assim. Eu acho que destino e trágico são palavras importantes e que acho que pelo menos aparecem nesse filme de alguma forma. Sim. Uma coisa engraçada é que, apesar da gente ter falado que o filme é resumido, quando eu assisti a primeira vez, eu achei que o filme ia acabar quando ele estava no hospital, assim, depois de eu voltar da guerra. Eu senti um pouco isso também. Porque eu achei do tipo... Que ele ia ficar cego, agora, né? Que tu conseguiu a tua patente, aquela porra desse mérito que tu queria, tu não vai poder realizar o teu sonho que tu construiu somente porque tu queria alcançar uma patente. Sim. Assim. Eu senti esse elemento de ironia trágica, assim, ali. Pô, seria bem duro irônico. Pra caralho, assim. Sim. Seria muito duro. Mas, ao mesmo tempo, isso volta quando ele encontra, ele some, né? Ele morre, tipo... É. Quando tu encontra aquilo que tu queria, tipo... Tu deixa de existir. É, alguma coisa acontece que tu é obrigado a assumir, assim, sei lá, né? Seja a morte, seja ser obrigado a entrar naquilo de outro jeito, não sei. Acho assim, cara, eu acho a cena toda da guerra, a sequência da guerra muito foda, assim. Eu acho que ali ele acertou a mão legal e ele deveria fazer um filme de guerra, assim. Porque da Primeira Guerra Mundial, talvez. É. Que não é uma coisa muito retratada. Sim. Mas isso das pessoas estarem olhando pra câmera, tu não acha estranho? Eu não vi elas assim? Olhando pra câmera, eu vi elas olhando pra ele. Tem assim, um traveling assim. É, porque a câmera acaba entrando como subjetiva, né? Mas é um traveling das pessoas olhando pra câmera. É, mas de maneira assim, geral, a sequência toda eu acho meio documental mesmo, assim. E aí, de repente, corta pra estar no meio da trincheira e tem uma cigana totalmente vindo do nada com um tabuleiro de Ouija. É. E ela, desculpa. Segura esse negocinho, assim. E ela vai ler o teu futuro ali. Vai muito foda essa cena. O teu sonho, sei lá, né? É muito doido o James Gray ter aceitado esse projeto, né? Assim, pensando de maneira mais meta coisa, porque ele era um cara muito focado na história dele de Nova York, naqueles personagens, e ele vai lá fazer uma coisa fora. Assim, e sabe o que acaba me dando mais pena? É justamente os diálogos, que todos nos outros filmes deles eram tão bons. E revelavam tanto sobre os personagens, sobre o interior deles, e nesse é tudo tão exterior, é tudo tão fato, é tudo tão histórico, sei lá, bem cuidado. A coisa desse filme dele ser tão grande, tão resumido, assim, ter esses problemas de diálogo que às vezes parece positivo, esquemático demais, assim, não sei, é isso, assim, ó, acho que com relação aos outros filmes, ele faz um filme que é um filme de saída, não é um filme de enclausuramento, né? Um personagem que quer sair e que sai mesmo, assim. Não é o confronto dele sempre com o passado, né? Ele consegue se evadir, assim, né? Mas eu acho que a coisa do filme tá nesses momentos, assim. São alguns planos do filme que... Sei lá, que é essa garota correndo atrás deles indo embora, assim... Eu acho que ele não é um grande filme do James Gray, assim, mas, porra, sei lá. Uma coisa que eu me perguntava hoje se valia a pena perguntar, assim, tipo, tá, é o James Gray continua sendo uma exceção no cinema, assim. Cara, pra mim, e com depois, certeza. É, sei lá, eu pensava fazer essa pergunta antes de ter revisto o filme hoje, assim, e agora a gente conversando também. Eu não sei, eu acho que tá aberto ainda, sabe? Eu acho que ele tá ali no limiar entre fazer um grande filme de... Ele quer fazer um grande filme, entendi. A questão é essa, né? Ele quer fazer um filmão, assim. Sim, mas tu vê que no meio desse grande filmão tem uns planos que não fazem sentido, assim. A Sienna Miller tem... Quando ele volta da... Não da guerra, mas da segunda expedição. E... A Sienna Miller, a gente ouve a voz dela falando, esse daqui é teu filho, não sei quem. A gente só ouve a voz dela. E depois tem um plano dela, assim, é muito abstrato. Não é ação, assim, é um plano do nada. Sim. Entende? E o que, vocês acham, assim, que ele tem esses momentos que ele vai morrer? E aí ele lembra de umas cenas muito específicas. Sim. Que é a cena do batismo. Isso é legal também. Do batismo do primeiro filme dele, do filho dele. Sim. Filme. Oh, esse ato falha é bom. Meus filhos, meus filmes. É. E de uma espécie de cerimônia, chá, depois desse batismo. Do parto, depois do parto. Depois do parto, verdade, acho que é isso. E tem uma também do trem, né? Quando eles passam por aquela estação que as pessoas estão abanando pra eles. É, mas aí é da casa dele. É, assim, a casa dele. É. Mas é uma montagem também de memória. É uma montagem assim, de memória. Eu acho bem legal essa cena. Tu acha legal? Eu acho muito legal também como ele resolve. É uma coisa que ele nunca tinha feito, né? É. Sim. Em compensação ao lance das fotografias preto e branco, ele repetiu do Amantes, né? E do começo dos Donos da Noite também. Também. É. Ele tem uma pira pela fotografia, assim, né? Sim. Isso é engraçado. É. E é engraçado, né? Como aquilo salta no meio do filme, assim. É. Fiquei um pouco incomodado com o filme, mas é sempre bom ver um filme do James Gray, assim. Eu acho que tu encontra uns planos ali no meio do caminho que te deixam felizes com relação ao cinema. E mesmo que tenha um problema mais geral de estrutura, de ritmo, eu nunca vou deixar de ver um filme do James Gray, assim. Ele tá longe de querer decepcionar assim. Assim, eu preciso rever esse filme, com certeza. Parece que sim, né? Sendo sincero, pelo que andaram falando, eu dei uma cochilada em alguns momentos. Não, Thiago, não fala. Não, eu sou uma pessoa sincera. E muito do que vocês falaram do fim do filme não tá aqui. Não em questão de eu ter dormido, mas em questão de eu não ter sentido a mesma coisa. Então, talvez valha a pena uma reassistida. Tu perdeu como... A terceira expedição é patrocinada por uma revista, assim. Isso é muito foda, assim, cara. Tipo. Mas. É publicidade. Meio que é isso. Tem momentos que fazem o filme ser um pouco acima da média. Do que você vê hoje em dia passando. Ele só é maluco de fazer uma história gigante, porque ele não faz uma coisa curta, assim, né? Daí dá pra. Porra, James! Porra, vamos fazer um filme faz um curto? Vamos fazer um filme que a gente gosta? Vamos fazer um filme de boa? Isso. Enfim, essa foi a nossa longa conversa sobre Z, A Cidade Perdida. A gente não tem muito filmes definidos para os próximos programas. A gente cogitou fazer Corra, até o filme do Scorsese, O Silêncio Ainda Por Aí, A Criada, tem um filme do Ozon que passou recentemente nos cinemas por aqui. O que mais? É isso. Transporte em dois. Umas paradas. Várias coisas que passaram que a gente não fez. Se algum de vocês tem uma vontade muito grande de assistir, de ouvir a gente falar sobre um desses filmes, talvez comenta aí no YouTube, no Facebook, no Twitter. Estamos mendigando por comentários, por favor. E ajuda a gente a decidir. Se uma pessoa. Se vem que tem uns que a gente nem responde, né? Se uma pessoa quer muito que a gente fale sobre Velozes e Furiosos 8, talvez a gente faça. Eu acho que não. E então, obrigado a presença por todos, obrigado por nos ouvirem ou assistirem, e esse foi mais um episódio do A Conversação. Toy, a gente te ama. Toy. É engraçado. Cara, eu tô bêbado, assim. E esse, eu acho que esses 10 minutos a mais que a gente... 10, 15 minutos a mais que a gente ficou foi suficiente, assim... Pra mim, acabou, assim. Já que o Marlon não mandou comentários, a gente tem minutos a mais. Não, é. Sem contar que metade desse cachorro latindo, ou ele falando, nossa, gente, 5 minutos já. Toy nem respondeu, né? Porra, Toy. Acho que o Toy ficou meio brabo com a gente. E a gente perdeu um assinante, será que foi ele? Briga com o Vitor só. Deve ter sido ele, a gente ele, perdeu então. Um assinante? Acho que sim. Ou talvez a gente tenha ganhado alguns também. Cara, tem casa. Eu e o Vitor, a gente tá pensando em, no próximo, fazer um especial festa junina. Sério? Vamos cozinhar uns pinhão aqui. Aí a gente traz aqueles quentões por muitos dias. O problema é que pinhão não tem que ser com panela funciona? De pressão. Não Você sei. Já ligou esse já, eu ligo pra tomar chá.